Mavinovi chat, niggas falam. Beat do Nolan, niggas falam. É o merda de vagabundo. MB, MDK, ninguém na roupa eu adoro. Dizendo eu até o abril. A perícia falou que função, segue na foto. Não é imagem, oficial que é o meu celular. Pedido de troca e galinha, fugindo de um corre. Mas eu posso ficar lento, eu aceito. Atividade no olhar distante, no percento. Negro e tenho um sonho. Informate, não posso esquecer. Venove, cês lembram do meu disco. Mas igual o time, não tira, foi preso. Venove, precisamos de um advogado. Nostalgia do crime, meu parceiro tem uma saudade do crime. Tenho entendimento que a cela é fria. Me joguei, eu era fria. Vai aceita, não dá pra fugar. Não dá pra fugar se o carro morreu. Venove na cabeça, já tenho contato. Preso no bairro, no nero e sabe. Diz um partido. Diz um partido, 9 é besoura sem as. Diz um partido, 9 é besoura sem as. Vendo mais, é verdade. E eu não tô falando do bairro. Em São Paulo, eu sou no arroba. Quem são esses caras? Corajoso que vira covarde. Olha, escuta. MP, MPK, enganado, roubei um otário. Diz Samuel, até tá abril. A delícia falou que foi sal. Segue na foto, não é imagem. Oficial que eu uso meu celular. Pedido de troca e valendo, tá fugindo do corre. Mas eu posso ficar lento, eu aceito. Atividade, uma atividade, no porcento. Eu sou negro e tenho um sonho. E como aqui não posso esquecer, na verdade. Se você não tem o disco, mas igual o time, ele não tira, foi preso. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos café mesmo, mas pra puta que pariu. 1, 2, 3, 4, 5 mil. O que você tava fazendo de errado? Roubando. Roubando quem? Uma mulher. Tava roubando relógio. Quantos relógios você já roubou? Primeira vez que eu roubei relógio. Quantos anos você tem? Cinco.